Panorama Agrícola para 29 de julho de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Hoje é sexta-feira, 29 de julho, noite de lua minguante. Este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier. Nas gravações, o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: não cutuque a onça com vara curta. Confira os destaques do Panorama Agrícola. Colombianos visitam Santa Helena. Alimento e Companhia fala sobre carnes vermelhas. E no boletim do Santa Catarina Rural, EPAGRE realiza capacitações. Participe do Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Ou ligue 48-3239-5647. No domingo, você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Cafeína faz mal ou bem? Depende da dose. Até 3 ou 4 xícaras de café por dia pode ajudar a prevenir demências, melhorar os sintomas da asma e prevenir perda de memória. Mas cafeína demais pode causar dependência, hipertensão e úlcera. Consuma com equilíbrio e lembre-se que a cafeína também está presente no chá, no mate, no chocolate e nos refrigerantes. É hora das notícias. Técnicos da EPAGRE de Santa Helena, no oeste do estado, Adenor Wendling e Marciano Frozzi, receberam a visita de um casal da Colômbia, com o objetivo de conhecer o sistema de produção de leite PRV, ou Pastoreio Racional Voazan. Os colombianos puderam perceber que, nesse sistema, o maior insumo é a energia solar, e a quantidade de piquetes para a produção de pasto deve ser maior que nos sistemas convencionais, pelo fato de que o período de repouso deve ser respeitado. Os colombianos que estiveram em Santa Helena também conseguiram perceber a importância da diversidade de espécies em cada piquete e a importância disso para o gado, para o solo e como é levada em consideração a manutenção da biodiversidade. Os animais permanecem quase todo o tempo nos piquetes, só saem para serem ordenhados e rapidamente retornam. Com isso, ocorre uma grande adubação com os próprios dejetos animais e sem poluição. A propriedade visitada pelos colombianos foi a de Claidir e Nadir Kostaneski, que está há quase 2 anos com o sistema de pastoreio racional Voazan implantado e possui 102 piquetes dentro desse sistema. A visita, então, dos colombianos a uma propriedade de gado leiteiro em Santa Helena, oeste do estado de Santa Catarina. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Hoje nós vamos falar sobre a carne vermelha, uma fonte de proteínas. Antes de cortá-la da sua dieta, procure orientação médica ou de um nutricionista. A nossa alimentação precisa ser saudável, equilibrada, com vitaminas, minerais, gorduras, proteínas e carboidratos. Assim, não se deve cortar por completo a carne vermelha de qualquer dieta. Como em tudo na vida, há prós e contras, e o melhor é o equilíbrio. E uma alimentação equilibrada deve conter uma variedade de alimentos, como carne branca, vermelha, peixe, leites, frutas, vegetais e grãos. Quem fica sem comer carne vermelha fica sem a vitamina B12, que é indispensável para o funcionamento de células nervosas do corpo. O consumo de carne vermelha, claro, deve ser controlado. Carne vermelha em excesso pode produzir mais colesterol, problemas de pressão arterial, de coração e até câncer. Aliás, quem tem câncer deve evitar carnes vermelhas. Se puder, ao comer carnes vermelhas, prefira os cortes magros, como maminha e filé mignon. Cortes gordos, como alcatra, picanha, fraldinha e costela, devem ser consumidos de forma controlada, sem exageros. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Quem fala hoje no Boletim do Santa Catarina Rural é o presidente da IPAGRE, Luiz Ademir Resman. Bem, como boa parte da população de Santa Catarina já sabe, especialmente o meio rural, nós temos um grande projeto aprovado e que está em desenvolvimento em toda Santa Catarina, que é o SC Rural, ou seja, o Microbacias 3. É um projeto que veio para levar a instalação de novos 500 empreendimentos em Santa Catarina e também a revitalização de mais 200 empreendimentos em todo o setor rural catarinense. Nós esperamos nos próximos 6 anos injetar na economia de Santa Catarina em torno de US$ 180 milhões, que é o total do projeto. Além de todo um trabalho de capacitação, de formação, envolvendo especialmente os agricultores, os nossos técnicos. Uma reunião com nossos gerentes regionais, mais os chefes dos nossos centros de treinamentos, nós da IPAGRE que temos 13 centros de treinamentos, ou seja, para que a gente faça todo um encontro de informações para que melhor ande, melhor possível ande o SC Rural. É de fundamental importância essa sintonia, pois só assim, só dessa forma, desta maneira que nós vamos buscar uma interface muito clara do SC Rural com o setor agrícola de Santa Catarina. É bom lembrar que não é só o SC Rural, não é só a IPAGRE que está envolvida. É a SIDASC na fiscalização, é a Secretaria do DEINFRA na infraestrutura, enfim, é a SOL lá nos empreendimentos culturais, é a Fátima com os vários problemas que nós temos, vários problemas ambientais que nós temos a resolver, enfim, todas essas estruturas estão sendo capacitadas na semana para que a gente cada vez leve mais uma informação objetiva e clara para o nosso agricultor. Presidente, no caso dos centros de treinamento, eles serão utilizados para capacitação dos agricultores? Numa primeira fase, a capacitação dos nossos técnicos, mas em seguida, uma capacitação dos nossos agricultores. Existem alguns empreendimentos que agora, já nos próximos meses, os agricultores vão ser capacitados. Mesmo porque, nesse ano ainda, nós temos a instalação imediata de 15 empreendimentos. Nesses 15 empreendimentos, nós vamos ter toda uma capacitação dos agricultores envolvidos. Um exemplo, vamos partir de uma hipótese que na região de Lages faça-se uma fábrica de queijo. Um exemplo só, para que o pessoal que está nos ouvindo entenda. Então, toda aquela cadeia produtiva, todos os produtores de leites envolvidos, todas as pessoas envolvidas na manipulação do leite para a fabricação do queijo, vão fazer um treinamento efetivo. Para quê? Por que isso? Para não acontecer o que acontecia até então, que muitos empreendimentos não tiveram capacitação, não tiveram treinamento e se perderam com o tempo. E aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que tiveram capacitação, que tiveram treinamento, que tiveram uma organização, um apoio na sua organização, estão em pé e são sucessos hoje. Então, esses 500 empreendimentos, nós queremos também que tenha essa cara, que tenha a cara do sucesso e a cara do bem-estar e da consolidação do bom, ou seja, do dinheiro no bolso para o agricultor. Então, desses 500 empreendimentos, 500 projetos estruturantes, pelo menos 15 já estão em andamento ou devem estar em andamento nesse segundo semestre de 2011? Sem dúvida alguma. Nós já temos o próprio pessoal lá na ponta, lá na gerência de São Miguel do Oeste, na gerência de Xanxerê, na gerência de Canoinhas, na gerência de Lages, na gerência de Araranguá. Esses pessoal já estão diagnosticando esses 15 empreendimentos para nós darmos o start esse ano. Esses empreendimentos, eles vão ter a cara do projeto SC Rural, ou seja, para que a gente consolide, que enraize um bom ensinamento e uma boa capacitação para que todos os agricultores envolvidos tenham sucesso nesse empreendimento. Presidente Epagre, Luiz Ademir Resma, muito obrigado pelas suas informações. Nós que agradecemos e desejamos um bom café a todos. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.